tomar um banho e ficar bem limpinho. Fala, cumpade, seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre, tô aqui com o meu amigo. Acorda. Ah, essa hora eu falo o nome? Porra, 12 episódios, Evandro não sabe gravar parada. Achei que você que falava meu nome. Olá, jovens, estamos aí novamente. Estamos aqui e estamos com um convidado especial pela primeira vez na história do melhor podcast do Brasil. Temos aqui um convidado especial, o nosso amigo Afonso Solano do MRG. Beleza, está tapete vermelho. Olha aí, Afonso Solano. Seja bem-vindo, Afonso, a nosso humilde casebre. Somos novos, somos pequenos, mas somos limpinhos aqui. Mas assim começa, igual todo RTS, né? Começa pequenininho, com a cabaninha. Soldadinho cortando árvore. Pois é, tô aqui com a minha banana pra gente começar bem, estamos gravando durante a manhã, não é verdade? Cada um é. Lugar do mundo. Isso, caralho, a gravação totalmente a sala das Nações Unidas, tá ligado? Cada um correspondente de um país vindo num local diferente. Mas, Evandro e Afonso, vamos pras notícias. Olha isso, o que foi enviado pra gente pelo Lucas, o arroba eita porra Lucas. Integrantes de gangues rivais realizam, abre aspas, Afonso, caminhada pela paz e acabam presos em Sobral. Como assim, não... correspondente Isinobre? Olha bem. Já não é ela muito inteligente, né, mano? A passeata... Botar a gangue na caminhada pela paz. Tá meio contraditório. A passeata foi organizada por membros de gangues com o objetivo de manter a paz entre os rivais, diz a subchamada. Para a polícia, a iniciativa não tinha nada de pacífica. Vamos ver aqui. Integrantes de gangues rivais saíram nesta terça-feira em caminhada pelas ruas de Sobral, no norte cearense. Eu conheço Sobral, inclusive. Olha a tua região aí. Da minha região, lá. Já passei várias vezes lá em Sobral. De repente, capaz da gente ter uns 2 ou 3 ouvintes de Sobral aí. Abraço para Sobral. Não, eu diria mais. Capaz a gente ter uns 2 ou 3 membros das gangues aí que são ouvintes. Justo. Olha lá, em uma manifestação para celebrar a paz entre grupos inimigos, segundo os participantes. Ou seja, pelo jeito a gangue tá rolando uma pequena guerra civil das gangues lá. E por algum motivo, eles estão tirando uma trégua, um cessar-fogo, pelo jeito, e foram celebrar isso. Rapaz, eu na verdade eu tô muito curioso, e de maneira alguma será uma pergunta preconceituosa, uma vez que grandes amigos são do Ceará, com o próprio Izzy Nobre. Achei que você falava que gangues, grandes amigos são de gangues. De gangue também, mas... Capaz, você não sabe. Mas é que tá, a gangue aqui no Rio de Janeiro, ela é muito característica do Rio de Janeiro, né? E eu quero saber como são gangues no Ceará. Cara, eu não sei como é que é facão, é peixeira, como é que é? Cara, chega de cavalo, né, mano? Jegue, cara, chega no jegue cósmico, né? Não tem um grande... cara, cangaceiro, tá ligado? É, tem até um grande cordel que é o cangaceiro espacial e o jegue cósmico, sei lá. Caralho, o Afonso manja mais de cultura cearense que eu, mano. Eu manjo, assim, eu me falo. Cara, eu não manjo. Sabe o que é foda? Um parêntese rápido aqui, Afonso. Quando eu era moleque, eu morei no Paraná, né? Eu morei assim, em Fortaleza, morei no Paraná por 3 anos. E aí numa feira de ciências, tinha uns caras fazendo uma apresentação, né, uma bancadinha, tipo, que é feira de ciência, tinha as paradas mais científicas, né, e tinha algumas que era mais, assim, cultural, explorando a cultura brasileira, essas coisas, né, e tinha uma bancadinha lá que tinha uns caras fazendo uma demonstração da cultura cearense, né, okay. E eu passei pela parada e falei, pô, os caras são, e eu não manjava, tá ligado, tinha um cara vestido de cangaceiro, um cara com rapadura, essas coisas, aquele Sim. chapéu de lampião e tal, e eu lembro passando pela bancadinha lá, isso, característico todo, né, no personagem, tava em character, tá ligado? Que nem o Robert Downey Jr. no Tropic Thunder, tá ligado? Como é o nome do Tropic Thunder em português, aliás? É, eles traduziram equivocadamente para Trovão Tropical. Trovão Tropical. Pois é, que nem o Robert Downey Jr. do Trovão Tropical, tá ligado? Ele de aquele sargento lá, Lincoln the Cyrus, eu acho que era o nome do personagem. Tava lá esse cara, paranaense, de Londrina, vestido de cangaceiro, e eu que sou cearense, assim, olhando, caralho, que negócio é esse aí? Tá ligado? Não manjando minhas próprias raízes. É uma vergonha para o Ceará, Izzy. Sou como o Jurandir Filho fala, um abraço, Jurandir Filho. Um ex-cearense, praticamente. Mas voltando aqui à notícia. Cerca de 300 pessoas aderiram ao movimento e percorreram vários bairros da periferia. Mas para a polícia, a iniciativa não tinha nada de pacífica. A PM desconfiou da reunião de criminosos e resolveu fechar o ciclo. Enquadraram, viram um monte de maluco ali, provavelmente vários velhos conhecidos da corporação policial. Cara, uma galera malucos. Já que tava com mandado de prisão, né, mano? É. Aí, olha aí, os caras falaram, peraí, que porra é essa? Esse monte de gente andando por aí, a gente conhece esse cara que reprisou semana passada, esse aí matou não sei quem. Ah, não dá, né, mano? Vamos dar uma olhada. E eles devem ter marcado isso, obviamente, pelas redes sociais. Ah, mas claro, Zap Zap e Facebook. Com certeza. Aí a polícia já tá de olho ali, olha aí, vai ter Facebook, a reunião lá. Vamos, né, só, vamos só colocar a rede ali embaixo. Sim, sacou? Deixa... Só pra quando passar os beijos tudo, a gente sobe. É muito simples. O resultado foi pelo menos 70 presos autuados em vários crimes, como associação criminosa, desacato, incitação ao crime. Segundo informações dos moradores, a passeata foi organizada por membros de gangues com o objetivo de manter a paz entre os rivais em todos os bairros. Olha só, olha só, eu tô visualizando, tá muito bacana a notícia. Porque isso aí foi os Warriors do Ceará. Sim, totalmente, total. Mano. Foi uma reunião, olha só, foi uma reunião de todas as gangues cearenses, uhum, em busca da unificação, promover a coisa meio Tupac. Certo? E aí, can you dig it? Só que em vez de sair uma porradaria entre eles mesmo ali, a polícia chegou. Quer dizer, a polícia também chegou no Warriors, né? E é isso, meu amigo. Peixeira pra todo mundo. Então é Warriors mesmo. Só que em vez de can you dig it, você pode cavar, né? E aí... Macho, tem que adicionar um macho no final. Macho! Ele. Macho! Ah, em todos os bairros eles can querem... Can you dig it? Can you dig it, macho? Can you dig it? Fala com a voz do nosso amigo PH Santos. Macho, can you dig it? Can you do it? Dig! Macho! Tu tá ligado que eu não consigo fazer o sotaque de cearense que tu faz? Eu não consigo. Macho, vamos voar aqui. Eles não querem mais gangues, querem ficar todos em paz pra acabar com as mortes e violência. Uma parada meio... Os caras são conscientizados, aparentemente. A decisão partiu dele mesmo após tantas mortes por não poderem nem sair pra uma área de lazer, explicou Girley de Nascimento, dona de casa. Ou seja, os próprios caras, aparentemente, de acordo com a versão, com a narrativa deles. Peraí, a Girley era da gangue? Ou ela era uma... Aí que tá, essa notícia tá um pouco confusa pelo seguinte. Quem organizou, tava assistindo o vídeo aqui, por isso que eu fiquei quieto um tempo aí. Uhum. Quem organizou essa passeada foram os moradores dos bairros onde existem essas gangues. E os gangues... Não foi exatamente a galera da gangue. Não, mas eles o realizam... Tá. É, porque o realizam não quer dizer necessariamente que eles idealizaram. Pode ser sim, gente, então. Tão lá efetuando tá aparecendo o acontecimento. O Afonso, que é do Rio aí, tá ligado? É, esse pessoal se respeita muito, querendo ou não. Tem o morro de gangue X e tem o morro de gangue Y. Meio que eles conversam entre eles pra falar, ó, não mexe nos meus negócios aqui. Uhum. E aí a galera do outro... Então, tem o pessoal do morro X e o pessoal do morro Y, que dá pra se considerar duas gangues, e eles se respeitam. E eles pensam, meu, não mexe nos meus negócios aqui, negócios com muitas aspas, e a outra gangue fica lá no lado dela. Pelo que tá explicando aí, a população que falou, gente, vamos ficar amiguinho, só que aí não deu muito certo. É, mas aí o intuito foi bacana, de repente fizeram um grupo lá, um grupo de WhatsApp, né, convidaram todos os traficantes, não é traficante, perdão, todas as gangues do Ceará, e achei bacana também... Talvez sejam que traficantes também, né, a gente não sabe. A gente não sabe. O que a gente sabe é que os nomes... O que a gente sabe é que os nomes da matéria realmente chamam muita atenção. Você chamou uma Gisleide aí? É um nome bem cearense, inclusive. Gisleide. É super cearense. Gislene? E aqui... Gislene. E o prefeito da cidade também tem um nome diferente, que é o Clodoveu. Clodoveu Arruda. Isso é clássico. O primeiro que o Gislene... O que acontece é que provavelmente os pais queriam registrar como Gislene... E aí, a pronúncia cearense saiu Gislene. Pois é. É, Gislene. Era que nem. Como é que fala? Registro. Registro, exato. Às vezes a letra é trocada ali no sotaque, né? E o outro, pois Clodoveu, o nome do delegado? Como é que é o nome? Clodoveu. O que acontece muito também é a união. É uma coisa que acontece sim muito no Ceará e exportou para grandes metrópoles, que é a união dos nomes, né? Da mãe e do pai. Então o pai é Jesus, o pai é Jesus e a mãe é Maria. Aí fica Jesumar, essas coisas assim. Pode crer. Agora muito então, comum. Mas Clodoveu. Só que Clodoveu. Quais seriam os nomes? Era Cláudia e Alceu. É, mas deve ter sido isso. Ou então Clotilde, Cláudia e Alceu. Clotilde e... Porra, não, tá vendo? É complicado. Eu acho que porque os pais... O nome do pai... Já era... Não, porque o nome do pai... Já era Clodoveu, até ser um nome escroto, assim, e aí misturou. O nome do pai já era uma mistureba, assim, e aí por isso que a gente não tá conseguindo achar a raiz, tá ligado? Morfossintática da parada. Não sei se a palavra... É uma coisa, tem que procurar a raiz, a genética toda, né? A árvore isso, genealógica isso, dos nomes escrotos até chegar no principal, que deve ser João, assim, como é. Aí olha começa só. Começa com João, termina com Jorilson Fleutz no final da árvore. Não, e outra coisa, uma parada comum entre a população mais pobre, né, pessoal ali do Nordeste e tal, é nome... tá indo do quê, cara? Não, continua com essa notícia que tem um trecho aqui. Eu posso falar o que eu quiser, eu sou cearense, sou nordestino, posso falar o que eu quiser. Não, olha pode só. Também, mas mano, no Ceará é comum. Continua com a notícia que tem uma véia aqui que a gente precisa falar dela. No Ceará é muito comum os nomes em inglês que os caras aportuguesam, tá ligado? Então, de repente, tem um Walt Disney, sabe qual é? O Walt Disney. Tipo, o Walt Disney. O Walt Disney, exatamente. Eu já, tem, se você botar no Google, por exemplo, Schwarzenegger, escrito exatamente como eu tô falando, você vê, tipo, listas de vestibular, sempre você encontra esses nomes bizarros em lista de vestibular. Os nomes mais bizarros, tá ligado? Misturas, traduções, Eu tenho um caso famoso na minha família... onde a moça que trabalhava na casa dos meus primos, que era do Ceará também, ela ficou grávida, e aí o pessoal, não lembro o nome dela, como é que vai ser o nome do neném, que bacana, tal, todo mundo esperando, que ela já fazia parte da família, uhum. Ela falou, o nome dele vai ser Wilclas. E aí, como é que é o nome? É Wilclas, mas de onde vem o Wilclas? É porque é homenagem ao grande... ator brasileiro que eu gosto muito, que é o José Wilclas. Nossa, mano. Caralho. José então, é uma mistura de sotaque com falta de instrução com que muita gente tem, não somente do Ceará, obviamente, mas por conta da como é que se diz? Falta de acesso e tal. Da migração, muita gente vem com pouquíssimo recurso, aí é óbvio, quem conhece um pouco de geopolítica sabe que a tendência é acontecer isso e acaba criando... Humor! No Ceará é muito comum pessoas com o nome Austin. Você manja? Sim. Você sabe qual é a raiz? Austin. Austin. Como... A grafia é maravilhosa, né, cara? Austin. Sério? É de Washington. Sim. O meu tio é um dos poucos que chamam de Austin no Ceará, mas que realmente a grafia do nome dele é Washington. Mas ninguém. Mas você acha que alguém chama ele de Washington? É a vida inteira Austin. Fala aí, sensacional, mano. Sensacional. E sinto Fagner aqui, já que estamos no Ceará, já estou com saudade, retornarei em breve, estou sempre lá. E cito Fagner quando ele diz que eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Pode crer. Você tá ligado que você foi no Ceará com mais frequência e mais recente do que eu, né? Você tá aí mais do que eu, mano. Que merda. Que a merda que deu foi o seguinte: tava a turma rodando na rua, a polícia chegou, prendeu 70 vagabundos. Caralho. E aí os familiares ficaram bolados. Aí tem aqui, ó. Revoltados, os familiares foram em frente da delegacia, segundo Dona Conceição. Olha isso. O filho de 13 anos. Caralho. Foi detido injustamente. Aí abre aspas pra Dona Conceição. Se meu filho estivesse roubando, eu ficava calada. Eu nem vim aqui, mas ele não estava roubando, disse a dona de casa. Quer dizer, se um filho de 13 anos estivesse roubando, tava beleza. O problema dela é que, segundo ela, ele foi preso injusto. Ele só tava andando ali com 70 bandidos, mas de resto, normal, tá ligado? É curioso, porque assim... Ele tava no seu bicicletinha. Eu tô sacando que tá rolando uma divergência de narrativas, né? Porque a versão dos organizadores, das gangues, é que eles estão ali se unindo, aquele momento kumbaya, saca, Afonso? Todo mundo de mão dada, vamos aqui marchar pela paz. Mas aqui, ó, de acordo com o delegado João Henrique, ele falou, segundo eles, estavam em uma tal de passeada de paz. Então, exatamente. Sabe o que tá aparecendo? Juntou a galera. São baderneiros pela cidade, fazendo uma puta zona. Aí chegou a polícia. Não, passeada da paz, senhor. Não é nada demais, não. Ou então começou com um passeada da paz, mas você sabe como é a galera baderneira, né? A galera, como é o nome? Badernista. Estavam tocando um certo puteiro ali. E o delegado tava cético, porque ele falou estavam em uma tal de passeada da paz. Isso eu consigo sentir o gosto do sarcasmo com que ele falou isso. Mas estava incitando. Tem gosto de rapadura. É, lá. Mas estava incitando outros indivíduos ao crime. Estava desacatando e ameaçando policiais, depredando patrimônio público, ameaçando comerciantes. Tá vendo? Tô vendo. Eles estavam totalmente fora da lei, achando que a cidade era deles. Tinham pessoas armadas, tinham pessoas com mandato de prisão aberto, tinham pessoas, inclusive, sendo procuradas por nós, que eu acho que é o mesmo que uma pessoa com mandato de prisão aberto. A não ser que eles estavam procurando o cara por algum outro motivo. Tava devendo dinheiro pro PM, não sei. Menores e maiores... Caralho, imagina essa situação. Porque eu não entendi porque ele diferenciou pessoas com mandado de prisão e pessoas que estavam sendo procuradas por eles. Tipo, tava... Imagina, tá lá vários policiais, aí então prende esse, aquele, alguém grita, prende aquele ali também que tá me devendo. Maiores e menores foram presos e agora vão dar trabalho lá no presídio, informou o delegado. O delegado tá assim, porra. Não tá nem pra... aí, né, mano? Esse delegado é demais, é o grande, é. Vão dar trabalho lá no presídio. Ai, caralho. A vida do delegado, ele é muito fodida, brother. Porque se os caras estiverem na rua badernando, ele, é ruim pra ele. Se ele prende os caras vão foder ele lá na delegacia também, não tem como correr. It's a no-win situation pro delegado. Total. Não, cara, eu imagino que o delegado, esse meu tio Washington, a propósito, ele é policial, diga-se de passagem. Olha, e o policial olha, brasileiro. Tem nome de policial. Pois é, Washington. Policial Washington, delegado Washington. Então, e... Washington. E é foda porque o policial, cara, o policial no Brasil especificamente, ele é o cara mais assim, uma boa tradução, a palavra jaded, sabe qual é? O cara que já viu de tudo, que não... Cara, azarado pra caramba, né? Não, azarado não, jaded é aquele cara que, tipo, já não acredita em nada, já tá desacreditado de tudo, completamente cético e cínico com a vida, sabe qual é? Entendi, tô tentando buscar o cara, aqui. Não consigo pensar numa palavra agora. Mas porque o cara já viu de tudo, já ouviu todas as desculpas, tá ligado? As desculpas mais esfarrapadas do mundo. Sim, é, o tele macaco velho, macaco velho. Tá macaco velho, o cara tá macaco velho, não cai mais em nada. O cara não quer mais nenhuma história, entendeu? Então por isso que o cara tava, essa tarde passada da paz aí, tava roubando, tava tocando puteiro, vão dar trabalho no presídio. Tudo tá vagabundo. Bando de vagabundo, filho de uma égua. Esteja preso. Caralho, mano, gangues organizando caminhada pela paz. Aí você vê que a TV Diário, a matéria, ela deu a inclinada pra notícia bizarra, dando um crédito maior aos caras do que, na real, parece que eles tinham. Você vê, não, né? Total, pra prender 70 malandros, maluco. Não é pouca gente fazendo coisa errada. E não prenderam à toa, porque ele tá falando lá que estavam ameaçando, tinha gente armada, estavam depredando as paradas lá. Então, pelo jeito, não era... Eu acho que a TV Diário tá bem, digamos assim, um pouco tendenciosa, eu diria. A matéria tá indo, talvez pelo bizarro, né? Porque se eles falam que integrantes de gangues rivais são presos a fazer uma caminhada pela paz, fica um pouco mais chamativo, talvez, do que polícia faz uma batida maluca e leva 70 vagabundo preso. Batida maluca. Também é um nome bacana do grupinho do WhatsApp do delegado, né? Falando em organizações estaduais, meus amigos do melhor podcast do Brasil e quiçá do mundo. Quiçá será do agora mundo. Comigo aqui, talvez. Podia ser esse o nome, imagina. O nome todo, né? Melhor podcast do Brasil, vírgula, quiçá do mundo. Sabe por que é o legal desse nome? É porque mesmo quando o cara quer falar merda, quer zoar e reclamar e falar mal, ele tem que, inevitavelmente, por ventura do nome da parada, falar bem. Ah, aquela buzi nova, aquele bosta lá do melhor podcast do Brasil, tá ligado? Tipo, soa como se ele me odiasse, mas ele gosta tanto do meu programa que ele ainda chama de melhor programa do Brasil. Mas, na verdade, o hater é isso, né? Ele ama você e odeia. A gente já sabe disso, pode crer. A linha que divide o amor e o ódio é quase invisível. O hater, ele só quer um abraço. Um abraço. Afago, eu também sou dessa linha de pensamento, hein, Afonso? Exatamente, meu querido. E parece que quem precisa de um abraço também é um estudante de direito de 27 anos da próxima notícia, que teve que registrar um boletim de ocorrência na polícia depois de ser identificado como boiola na catraca de acesso a um prédio empresarial de Salvador. Caralho, isso é que nem o mítico gaydar que falam, mas só que um de verdade, então? O que houve aí? Como é que é esse negócio? Isso aí sabe o que é, mano? Eu tenho uma teoria que eu falo pra todo mundo que eu conheço, que homem é o bicho que é eterno, é quinta série, mano. O cara, certamente não foi uma mulher que fez isso, não, foi um mas homem. Não foi mesmo, não foi mesmo. Mano, e o cara se achou engraçado. A praça é nossa, foda, tá ligado? Uhum. Eu vou colocar ali que o cara... Samuel Boiola. Não, imagina... De colégio mesmo, né? O susto que o cara teve... Mano, imagina, você vai pro seu trabalho. Aí você vai logar lá no velho... Caralho, uma palavra que eu não... uma parada que eu não falo há muito tempo. CPD. Você vai logar lá no sistema. E aí o Afonso diz lá, Afonso de faca, Solano. E aí aparece lá, bem-vindo, Afonso Boiola. Tipo, o susto imediato que você toma, tá ligado? O computador tá falando isso. Com certeza. Mas aí eu acho que, no meu caso, eu ia rir pra caralho. Não, caralho. Eu ia perguntar, eu ia rir muito, cara. Eu ia perguntar, falei, velho, que tá rolando aqui? que votaram aqui e tal? Afonso, chegamos na era das máquinas? A rebelião das máquinas começou. Vai começar com agressões verbais. Cara, eu vou te falar que isso acontece comigo. Eu acho que eu nem queria corrigir, na moral mesmo. Porque, deixa lá. Cara, eu escrevi um livro inteiro de merda que acontece comigo. Você acha que eu ia querer corrigir isso? Eu ia tirar foto, ia zoar pra caralho, escrever um texto. Nossa, mano, eu nem ia mudar. Nesse sentido, eu acho que tem dois caminhos aqui. O primeiro é o seguinte, aí a gente teria que investigar se o pobre Samuel já vinha sendo perseguido pela organização do edifício. Eu acho que é. Se por acaso ele já vinha, se ele for realmente homossexual, e o pessoal xingava ele o tempo todo, fazia um bullying ali, nada a ver. E aí, pra completar a sacanagem, botaram o registro dele como Samuel Boiola, aí é uma perseguição. Não, aí tem razão. E eu acho que foi isso, porque você continua lendo a notícia, se a gente vai chegar numa parada que dá uma pista disso. Mas eu quero deixar isso claro. Se fosse comigo, eu sendo heterossexual, eu só ia rir pra caralho, ia tirar uma foto. Você acha que eu não ia botar isso no Twitter na hora, mano? Claro, sim, galera. Não precisa nem ser heterossexual pra você levar uma brincadeira quando é entre amigos na boa. A gente também não pode cair na cultura da vitimização nesse caso, tá? Sim, tô dizendo assim, entre amigos, eu tenho um monte de amigo gay que se zoam o tempo todo. Cara, agora, meio que faz parte da cultura masculina, digamos assim. A gente faz crescer aqueles laços de amizade, laços fraternais, através da zoação. Tá ligado? Não necessariamente com um termo específico, mas tipo, os meus melhores amigos, eu chamo de filho da puta, cadê? Ô, desgraçado, tá ligado? Com certeza. A zoação, principalmente masculina, por uma coisa historicamente cultural e até genética, por conta de você ter que se endurecer perante os perigos do mundo e etc., fisicamente e mentalmente, construiu-se, né, em cima de zoeira, de zoação, principalmente em termos assim de conversa, coisa cultural, principalmente caindo em cima da insegurança do seu amigo. Sim. Você provoca uma coisa ali, você chamar um amigo seu de boiola, se ele tiver algum tipo de insegurança nesse sentido, ele vai ficar, não, peraí, tem sempre aquele, não, pô, nada a ver, meu irmão. Pô, o cara que não é inseguro nesse sentido, ele vai morrer de rir, vai te xingar de volta. Então, realmente, se fosse uma coisa nesse sentido, aí, porra, eu acho que, velho, dá uma risada e depois tu sacaneia teu amigo. Agora, pelo visto, esse cara, como você teorizou, porque você continua lendo aí, no segundo parágrafo, a última frase dá a entender que ele já tava sendo vitimado, assim, de fato, os caras estavam perseguindo o cara, e aí como, tipo, um desaforo final... Não, o foda é que a gente tá colocando isso, já estavam perseguindo como se ele tivesse ido várias vezes e ele foi uma vez só no prédio. Uhum. O que que tá aparecendo? Que ele foi fazer uma consulta, tava terminando de ler aqui. E aí deve ter rolado algum estresse, sei lá por que motivo, com a pessoa que atendeu ele, fez o cadastro dele. Uhum. E essa pessoa foi cuzona e meteu esse nome dele, esse nome Samuel Boiola no registro, entendeu? Isso me lembrou outra notícia que você já deve ter visto. De uma mulher que ia sempre no McDonald's da vida fazer pedido, e ela era chatona em relação ao lanche dela. Ah, tem que se fuder. Então, mas é que no caso do Samuel aí não fala, mas essa mulher era o seguinte, Afonso. Ela ia e ela fala, porra, meu lanche tem que estar 45 graus o queijo, sem cebola, e o bacon tem que ficar 25 segundos na chapa, ela ficava colocando vários empecilhos na hora da galera montar o lanche. Eu e aí o que foi ela, colocou, sei lá, Clarice chata pra caralho. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu já trabalhei em fast food, tá? E a gente tinha esses caras que falavam assim: a minha batata frita eu não quero com sal. Só que o problema é quando você salga a batata frita naquele negócio, né? Pega sal em todo o local ali onde você bota a batata frita. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma porção de batata frita separada, fritar do zero, e aí tirar aquela cestinha, e aí catando as batatas com uma... Tipo uma... Como é o nome daquela pinça que você usa pra... Não é pinça o nome, mas isso aqui, ó. aquela escumadeirazinha, né? Não, nem escumadeira aqui, ó. Ah, é só um pegador, a gente chama de pegador mesmo. Certo. Então, deve ter, o pessoal que trabalha na cozinha deve ter um nome, pinça de carne, sei lá. Ver, uma parada bem específica. Então, o que acontece foi isso. O cara tinha que chegar e o cara chegava, ele trabalhava ali perto da região onde a gente trabalhava. Então, todo o almoço a gente sabia, já lá vem um cara comendo todo dia no fast food também, que é uma parada escrota. E aí falava, minha batata frita sem sal. Aí vai lá a gente. Porque sabe o que aconteceu? Dá aquela olhadinha pra cima, tá ligado? Tá ligado? Beleza. Sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o que é. O médico do filho da puta falou pra ele que ele tá comendo muito fast food e tal. Aí, em tudo que ele adicionou, a explicação que ele deu por que você não podia também estar comendo isso, ele mencionou que ele tá comendo muito sal também. Aí o cara, não tem problema, eu peço a batata frita sem sal, tá ligado? Como se isso resolvesse a questão. E aí tinha lá que a gente pegava essa pinça aí, né, esse pegador, e catando, pegava a escumadeira, tirava a batata frita do fritador, e aí ia catando as batatinhas uma a uma, e pra... Porra, mano, que saco. É, realmente, não, não vale a pena. A gente leu só o primeiro parágrafo, vai continuando aí. Não, em resumo, realmente, o Samuel, ele diz que ele já tinha trabalhado, como o Evandro tava lembrando aí, no prédio, mas ele não tinha amizade com ninguém e tal, e quando ele retornou, tinha esse cadastro aí, com certeza ele tinha uma faminha ali na zoação. Nos grupinhos de WhatsApp, ele devia ser conhecido como Samuel Boiola. Aí resolveram... Sabe o que é foda? Alguém que tem acesso ao sistema, ou seja, tem um certo nível de, né, de poder dentro da parada... Foi lá e sacaneou o cara, né? Como ele falou aqui na segunda parágrafo, ele fala que ele foi pra delegacia, né? Fazer uma... como é que se diz? Ele foi prestar uma queixa, né? Disso. E ele falou que ele foi vítima de uma situação de homofobia e discriminação. Se alguém me chama de viado, por exemplo, eu não vou na polícia dizer que eu fui vítima de homofobia e discriminação, tá ligado? Eu no máximo penso, pô, cara escroto. Mas é que tá. Pelo conteúdo da notícia, deve ter acontecido isso. Ele foi entrar, deve ter rolado algum estresse, não sei por que motivo, com alguém da recepção. E os caras foram pelas costas dele aloprar ele, não era? Foi o que o Afonso falou, não é um pessoal que tem intimidade com ele. Não, é, foi errado, Isinobre. Foi errado. O júri aqui do melhor podcast do mundo. Pode crer, a gente bate o martelo, foi errado. Bate o martelo. Cara, o júri que bate o martelo, tá tudo errado, essa metáfora aí, mas tudo bem, vai lá. Pode crer, sobe em cima lá, pega o martelo do juiz, vai nessa porra aqui. É, porque o lance é, se você quiser zoar outra pessoa entre você aqui, você tem todo o direito do mundo. Você pode ter os seus preconceitos, seus problemas dentro do seu círculo aí de babaquice. Agora, você começar a humilhar o cara em público, ou a mulher em público, aí eu acho que é sacanagem, né? Não, aqui, ó, nos comentários, o Alex Santos, ele resume bem o que, que é. Cara, não tenho preconceito, mas vamos ser sinceros, foi engraçado. Que é no mínimo curioso, né, mano? Como assim? Foi engraçado, porque o nome Boiola é engraçado. É um nome engraçado. A palavra, assim, tipo, engraçado. Falando da questão semântica da palavra, ela soa engraçada. É tipo, o Boiola, ele soa meio boiola. Aquela coisa meio mole, meio que desmunheca, né? Mas daí veio daí a palhaçada, né? Fulano é meio boiola e tal. Que merda. Então. Você tá ligado? Zueira vem daí. Essa questão de. Eu coloquei aqui pra ver se eu descobri de onde surgiu o termo boiola. A definição do dicionário que tem aqui no Google é muito bom. O que é boiola? Homem meigo, todo carinhosinho e sensível, criado entre as menininhas. Pois é, né? Tem essa... Não, inclusive, assim, o termo acabou migrando pra você de forma pejorativa se referir a um homossexual, mas não necessariamente. O cara, ele é criado pela vovó, o cara que, né, alguém fala um pouco mais grosso com ele, ele sai chorando, né? É o boiolinha. Não necessariamente ele gosta de homem, mas ele é o boiolinha. Então, transita aí também. Sim. Pois é, complicado, né? Porque, e você viu que depois da reclamação, ele foi lá no prédio da administração, ele reclamou, e aí trocaram pra Samuel Loyola, que ainda não é o nome dele. Caralho, nem mano. Nem um nome legal. Sério? Sério, dá um swing. Os caras muito trouxos, tô falando. Os caras não querem, sério, mano. Não, quinta série não, os caras não querem agitar. O homem é um bicho muito idiota, maluco, você é louco. Pois cada dia que passa... Próxima notícia, Izzy, enviada pelo Paulo Barquinha. A gente novamente não falou que foi o vovô, arroba vovô Fábio, que mandou a notícia do Boiola na Cadraga, né? Dessa vez não. Paulo Barquinha nos enviou a notícia do glorioso website Bem-Estar, que curiosamente o site Bem-Estar traz a seguinte notícia. Com 10 anos, ele pesa 188 quilos. Cacete. Mãe relata a batalha de filho com obesidade. Cara, menino indonésio. O menino que fumava lá não era indonésio também? O bebê? Sim, era. Olha aí, ok? Tem que ver esse país aí, hein? Organização Mundial da Saúde. Vamos dar uma chegada lá pra ajudar a turma. Tá sobrando muita comida lá na Indonésia, então. Porra, mano, a gente vai comentar aqui e tal, mas, cara, é. Mano, a gente, Easy, eu e você, Jurandir, Bruno, o pessoal do 99 Vidas aí, que estamos um pouquinho acima do peso. Um pouquinho. Você sabe só que eventualmente dá uma doída nas costas. Mano, joelho, cara, ontem eu não consegui dormir com dor nas costas, tava sentado. Mano, a gente não é mais 18, 19 anos, a gente já tem acima de 30. O joelho dá aquela doída. Mano, olha a foto desse moleque, maluco. Esse moleque, ele deve ser, na verdade, forte pra caralho debaixo de tanta banha, né? Tem que ser, porque senão ele não consegue nem pensar, mano. Não, pelo visto, pra eu descer aqui a notícia, parece que ele não consegue nem andar mais, nem vai mais à escolinha. Ele já vai rolando, cara, é foda. Um menino de 10 anos de idade da Indonésia, chamado pela imprensa de criança mais gorda do mundo. A imprensa também tá de sacanagem, né, mano? Ele estava... O Samuel tá lá reclamando do apelido, velho. Imagina o teu filho ser a criança mais gorda do mundo. Exatamente. Toda a imprensa de chamada, né? Chega um fantástico pra fazer uma matéria. Oh, estamos aqui hoje com a criança mais gorda do mundo. Talk about bullying, meu irmão. Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Não tem como. A gordice... Eu tô falando aqui como gordo. Novamente, eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou gordo também. A gordice... Não tem como você descrever esse cara sem ser ofensivo. Porque se você tenta dar aquela amenizada, mano, e chamar de o garoto mais obeso do mundo... Ainda tá não zoado. Dá, não, mas aí eu acho que é diferente, porque assim, o cara, você discriminar o cara, você falar mal da pessoa porque ela é pela orientação sexual, aí porque não tem nada de errado. Agora, você falar mal da saúde do rapaz, aí o cara não pode alegar que você tá fazendo, tá me chamando de gordo. Pô, velho, mas tá foda, né, cara? Não, você sem dúvida alguma. O seguinte, não tem como descrever ele de forma, porque assim, no caso, a pessoa é homossexual, você pode chamar ela de homossexual, ou você pode chamar ela de, digamos, usando o termo viado, né? Que é uma parada que eu não falo, mas são duas formas que popularmente você pode descrever a pessoa. Um cara que é gordo desse nível, não existe a parte, tipo, não tem como amaciar, tá ligado? Você. O homossexual, a forma apropriada de você se referir, a forma não ofensiva, seria homossexual. Mas um garoto gay, desse cara, tamanho, ou gay, de gay. Fala gay normal. É gay ou homossexual. Gay. Pois é. É a forma não ofensiva. Você tá falando, descrevendo a pessoa sem querer ofender a pessoa. Como é que você descreve o moleque mais obeso do mundo sem ofender? Aquele rolha de poço ali, ó. Não tem como, mano. Até obeso, porra. Mano, o cara não tem tetinhas. Ele tem ali, puta que pariu, mano. Ele não consegue, como Afonso falou, ele não consegue mais andar e parou de ir à escola por causa do seu peso. Porra, ele parou de ir pra escola porque ele quebrava todas as carteiras que tinha lá, né, mano? Mano, cara, eu tô de olho. Conselho de Deus, área permana é considerado obeso mórbido, não me diga. Área permana. A BBC conversou com a mãe dele e na Indonésia. A verdadeira culpada dessa porra, vamos ser sinceros. Não, aqui, ó, isso é foda, porque, mano, criança vai embora. Ele come mesmo, tá com fome, ele come. É um esmeril. Ela conta que seu filho comia 2 pratos, macarrão, almôndega ou mingau, 5 vezes por dia. Não, mingauzinho no final, né? Calcule o mingau de sobremesa. Calcule o tamanho do prato. Exatamente, a montanha, né? E agora na dieta ele recebe arroz vermelho, legumes e frutas. Ele deve estar na puta vida triste, esse moleque, mano. Porque, porra, macarrão é bom pra caralho. Se ele conseguisse ficar em pé, ele tinha se jogado de algum lugar já. Porque tá. O cara vai. Ele certamente gostava muito de comer macarrão com almôndega, afinal ele comia 5 vezes por dia. Mas isso, nem isso acho que é recomendável, porque se o moleque pular de um precipício, alguma coisa pra tentar se matar, ele vai causar um acidente gravíssimo na Indonésia, né? Um grande desmoronamento, um grande boulder, terremoto, né? Sobre a cidade. Caralho, mano. Como é que... Cara, o culpado é a mãe, na moral. Sim. O culpado dessa parada é a mãe, porque a mãe, porra, podia falar, meu filho, vamos comer só 4 pratos. Vem cá, ele fazia isso, cadê? Ele comia, como é que é? 2 pratos, 5 vezes por dia. Ou seja, o cara comia 10 vezes por dia sem parar. Mano, eu tô vendo o comentário aqui. O G1 é o umbral dos comentários da internet, né? Então tem um comentário aqui, logo primeiro no G1, que diz: desnecessária a foto dele na matéria, rolando para cair na piscina. Tive que rir. Ele foi obrigado a rir. Mas tem que rir. Ô, Afonso, olha essa foto. Tem a mãe dele ali que parece que tá com uma parada, tipo uma mangueira na mão. É capaz dele dar esse moleque de mangueira, mano. Deve ser, pra dar banho nele, tem que fica levantar. Ali no... Que nem o Rambo. Que nem o Rambo. O Homer fica gordo pra caralho nos Simpsons, lembra? Aí o Bart pergunta, pai, como é que você toma banho? Eu tomo banho com esse pedaço de pano e essa madeira, meu filho. Sim, né? Sim. E vai passando embaixo das dobras, assim. Nossa, mano. De repente essa mangueira aí, eu acho que é pra lubrificar a rolagem do pra piscina, sacou? Mano, é porque na água ele deve se sentir muito mais confortável, né? Ele consegue ficar em pé na água. Ou na lua, né? Talvez. É, na lua ele fica mais leve, né, mano? Acho que na lua esse cara ainda fica mais gordo que eu, mano. Eu não levaria o moleque pra lua. Primeiro que deve ser difícil pra subir o foguete. Segundo que talvez ele até mude, né, a posição da lua e altere aqui a situação na Terra. Altera os mares. Caralho. O moleque é muito gordo, cara. Porra. Olha, e a, caramba. Ah, e aí, o que tem, mas... tem volta, gente? Tem volta daí? Cara, ele pode até ter volta, mas a parada é que o cara... Leandro Rassum tá aí, pô. Você tá ligado? André Marx... Você tá ligado àqueles trajes que o cara... É um traje de homem esquilo voador, sabe qual é? Ele, a pele que vai ficar só... A pele não vai voltar o que era antes. Então ele vai ficar que nem ele tá usando perpetuamente aquelas roupas de esquilo voador, tá ligado? Porque não tem volta. Eu já vi, eu participo de fóruns, pessoal que... Já, pessoal perder peso, saudável. Só pra assistir mesmo, pelo jeito que eu não tô praticando porra nenhuma. Mas uma parada que é a preocupação consistente desses negócios, dessas áreas aí, é a pele. O que, é que fazer com a pele que fica sobrando? Especialmente porque nos Estados Unidos é muito caro você fazer cirurgia. Eu tenho um grande amigo que ele pesava muito e ele fez cirurgia e realmente emagreceu pra caramba. Ele tá bem fortão, bem musculoso, mas tem muita sobra de pele. Um amigo grande? Realmente você tá zoando o cara ainda? A gente não, ele se zoa. Né? Não tem como você... Ou você... É, porque o gordo... Ô, Afonso, cai entre nós. O gordo honesto, ele se zoa. É, você porra. Ninguém é gordo pela zoeira. O cara tá ligado que ele come pizza e ele é gordo porque ele quer, mano. E que ele acha melhor como mandar uma pizza e uma coca de 2 litros que ir pra academia. Todo mundo sabe disso. É, você tem que rir. A gente tem que rir de nós mesmos pra gente trabalhar a nossa insegurança e a gente se transformar em pessoas melhores e até superar. Eu acho que isso, como regra geral, né? É diferente fazer o bullying que a gente falou. Acho que tem um limite. Agora, esse moleque aqui, coitado, não foi culpa dele. Né? Uma coisa é você... É, vocês estão falando aí que a gente engordou, não sei o quê. Vocês comeram pra caralho, não é verdade? E não fizeram exercício. Vocês sabiam o que, ia acontecer. Exatamente, ninguém é gordo pela zoeira. É, ninguém é gordo, tipo assim, ih, ué. Caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Não. E ontem com 70 quilos, acordei com 150. É, não existe. Esse moleque, coitado, aí é a mãe dele que tinha que ser presa, né, agora. Vai fazer o quê? Coitado, o moleque agora vai ficar comendo salada? Eu acho que... Eu não sei, cara, né? Será que pra esse moleque não tem que continuar? Tipo, passou do ponto sem retorno? Continua comendo agora. Pelo menos viva uma vida de glória. Não, viva já de tá glória. Já tá a criança mais gorda do mundo mesmo. As quebradas demoram, mano. Tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro algum... Jovem é detido ao entregar marmita para policiais do BME. Policiais pediram marmita na hora do almoço, só não contaram que o entregador fosse um jovem que tinha mandado de prisão em aberto. Mas esse é esperto, hein, mano? Esse tá muito... Porra, com algumas marmitas nas mãos e muita cara de pau, um entregador de 19 anos desafiou os policiais do Batalhão de Missões Especiais na tarde dessa quarta-feira. Isso porque o jovem tinha um mandado de prisão expedido pela justiça e mesmo assim foi fazer a entrega aos policiais. No local, ele foi reconhecido e acabou preso. Mano. É interessante porque, ó, não é a polícia comum ali, a polícia civil ou a PM que a gente vê na rua. É o Batalhão de Missões Especiais. Ou seja, eles já têm uma graduação maior dentro da corporação ali. E agora, ele devia cara... ser... Ele tava tentando se regenerar, Afonso. Porra, ele saiu fugido, sei lá, fugiu da cadeia, ou ele fez alguma merda e tava sendo procurado. Mas você vê que ele tava tentando um trabalho honesto. Mas vem cá, ele devia ser um cara super... devia ter cartaz dele, mais cartaz dele ali do que no Velho Oeste, né? Ele foi entregar, o cara falou, calma aí, tem troco, chefe? Vou buscar o dinheiro ali dentro. Aí chegou lá dentro da delegacia, viu a fotinha dele na parede. Calma aí, esteja preso, vagabundo. Aí, cara, como é que pode? O cara obviamente sabia, né?

O cara policia fora e dentro da rede. Caralho, que mundo pequeno, brother. Você é um cara, um brother meu das antigaças, de fórum de internet, mano. Que merda. Eu vi o nome Leonardo Piovesan, aí vi a foto, e aí caiu a ficha que é a parada do Espírito Santo. Essa, eu falei, caralho. Essa mina bela, essa bela aí dos comentários, ela deve ser parente do cara, mano. Porque tem outro maluco que colocou: honesto seria se ele não tivesse cometido crimes e não tentando trabalhar. Aí ela: concordo, mas agora ele tá trabalhando honesto. Mas aí, tipo, o mandado de prisão tá de boa, né? Não importa. Não, mas... são essas pessoas. O policial, ele aborda o humilhante, sempre pergunta: o que você faz, o que você não faz. Todo mundo é trabalhador, maluco. Eu sou trabalhador. Ou estudante. Se o cara é menor de idade, ele fala que é estudante. Se o cara passou dos 18, ele é trabalhador, tá ligado? No Brasil, pela abordagem da polícia, não tem nenhum vagabundo, não tem ladrão, não tem nada, mano. Bom, parabéns, não somente à polícia, mas a você que permeia os comentários dos sites de notícia, tentando mudar o mundo. Sim, e pô, parabéns aos entregadores de marmitas, né, mano? Pelo menos o cara, apesar de foragido, ele tava ali fazendo o trampo dele. Caralho, mas que azar, hein? Aqui, já pensou? Cara, nossa, mano, eu vou te falar um negócio. Sorte, a gente sempre comenta que a polícia só se fode, e nesse caso eles conseguiram a prisão. Prendeu o cara tranquilo, pegou a comida de graça, que não pagaram, obviamente, né? Cara, pra vocês verem, eu tenho, como eu falei, eu tenho uma participação nas redes sociais gringas, né, e tal, por causa do meu canal em inglês. E volta e meia rola alguma discussão que alguém se exalta um pouco, aí eu também respondo. Só que o cara é aqui da cidade, digamos. Eu fico pensando, já pessoas esbarram com esse cara no âmbito profissional? Eu acabo esbarrando com o cara, agora tenho que lidar com o cara profissionalmente, o cara que a gente já deu aquele certo desentendimento na internet, né? Como é que vai? Você sempre me preocupa um pouco com isso. Imagina, esse caso é isso levado ao extremo. Não, e que foi o cara que prendeu. O foda é que assim, o Afonso até comentou, pô, o cartaz desse maluco devia estar na parede pra todo lado. Ele deu tanto azar que o cara que ele foi entregar a marmita foi o cara que já tinha prendido ele. Nossa, não foi, foda, não foi, não era um policial que falou, pô, eu já vi a cara desse maluco, algum papel no nosso sistema, glorioso sistema do FBI brasileiro aqui, de procurados e tal. Não, foi o mesmo cara que já tinha prendido ele antes que ele foi entregar, mano, é muita zica. Puta que pariu, mano. Afonso, muito obrigado por participar aqui do melhor podcast do Brasil. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Bom, nas redes sociais eu sou Afonso Solano, em tudo quanto é coisa aí, @ Afonso Solano, com dois F's de faca, sempre, always. E você vai também na livraria buscar a minha série de livros, O Espadachim de Carvão, tem um, tem dois, tem um box com dois livros, tem história em quadrinhos também, tem estátua, tem um monte de coisa saindo aí da série. E estou sempre no matandorobogigantes.com.br fazendo nossas aventuras, onde Isinobre já foi. Inclusive tem um episódio, um dos meus favoritos com Isinobre, que ele conta sobre o famoso raio marrom, né? Ah, sim, vou colocar o link. O link no post, se você quiser ouvir a minha participação. Hoje o Afonso veio aqui na nossa casa, mas você pode ver como é que foi quando eu fui na casa do Afonso e dos nossos brothers do Matando Robô Gigante, o Roberto e o Diego. E convido também a todos a conhecerem meu canal novo lá no YouTube, chamado Hora Super. Mas você tá atualizando agora com frequência? Porque você botou um vídeo, aí você passou 40 anos sem atualizar, pô. Sim, agora ele é semanal. Semanal, muito bonito, muito garboso. Visite lá, Hora Super. E é isso aí, vá lá prestigiar o trabalho do nosso amigo Afonso lá no MRG. Vem falar com a gente no Twitter, mandar as mensagens bizarras pra gente. @isnobre, @evandrof. O Twitter do Afonso, se quiser dar um oi pra ele também. @AfonsoSolano, com dois F's de faca. Mas nesse nome, é isso. É só Afonso Solano. O cara vai escrever, você sabe, mais, né? O jumento. É. Entre parênteses, são dois F's, não apenas um F. Muito gusto, amigo. Além disso, Izzy, o que as pessoas têm que fazer? E se você gosta do nosso trabalho, se quer que o programa continue, considere se tornar um padrinho, um financiador aqui do melhor podcast do Brasil. Vai lá no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Você pode contribuir de R$1 até sei lá quanto você quer contribuir aqui com o nosso trabalho. Aceita boleto, aceita cartão nacional. É uma forma fácil de tornar isso aqui uma via de mão dupla. A gente te entrega o conteúdo e você faz valer o esforço e o tempo e o trabalho que a gente bota para fazer esse negócio. Beleza? E tem várias recompensas lá do pessoal, dependendo do seu nível de como é que se fala, Evandro? Seu poder aquisitivo, vamos dizer assim. Caralho, eu não queria botar dessa forma. O seu nível de sucesso na vida. Exato. É. Ô, Afonso, eu tô na busca de um ouvinte que goste muito, muito da gente e seja milionário, cara. Porra, todo mundo tá, né, mano? Essa é porque esse cara é ele pode chegar e doar 100 mil, tá ligado? E pra ele não vai fazer cócega. É, 5 reais, é equivalente a 5 reais pra gente. É, então, esse é o santo grau, mas pra gente não mudar nossa vida. Mas um enquanto esse ouvinte não aparece, maluco, chega todo mundo. Se todo mundo chegar com 5, 1 real, 2, já ajuda pra caralho. Com certeza. É foda, eu fico pensando, esse é o santo graal do criador de conteúdo, o cara que tem uma forma de manter o seu trabalho através de algum tipo de crowdfunding ou de uma lojinha virtual, esse tipo de coisa, e sempre tem aquela esperança de que um dia alguém que ganhou a loteria, esses caras devem ouvir podcast, né? Então deve ter alguém... Pô, tem ouvinte, mano, na moral, junta aqui, vamos colocar o nosso podcast, o MRG e o 99 Vidas, é gente, maluco. É uma galera. Não é possível que toda essa galera, ninguém ganhou na Mega Sena ainda. O que tá acontecendo? O Caixa Econômica, eu tô começando a duvidar dos seus esquemas da Mega Sena aí. Caralho, é que nem em 1984 que ninguém ganha de verdade a loteria. É, pô, não é possível que você ouvinte que tá ouvindo isso aqui ganhou. Pô, pode, a gente não quer te expor, a gente não vai falar onde você mora que você é milionário. Solta o dinheiro que a gente vai ser eternamente grato e caralho. Tá bom, você, no seu coração você sabe que você ajudou pra caralho. Ai, é isso aí, gente. Até a próxima. Da rua é pivo, é pular, sempre dançando forrozinho. Forrozinho só é gostosinho. Quando tem a mulherada, eu vou é pivo, é pular. Sempre mesmo dançando, dançando forrozinho. Forrozinho a noite inteira, só bem melhor. Quando tem a mulherada. Caraca, cadê o Wiz? Tem que ver se o Wiz tá gravando. Filha da puta, não, some, mano. É, aí, tá gravando esse negócio.